Romeo 4. Preciso. É a saída para Maceió, senhor. Saída seria Puca para Maceió. Sim, de Puca Conde ou Puca na Caju? Puca, rejeição Caju. Puca Caju, querido. São 3290, desce para o nível de voo 050. 050, até 3290. Retorno 20, mantenha a proa de Mari no nível 050. Aguarde para o contato radar. Retorno 20 confirmado, o nível que está mantendo é 050, não recebo o seu modo de ar, seu transponder. Retorno 20 está mandando 055, está descendo agora para o 050. Retorno 20. Papango Zulu Papa Serra, informa o tráfego posição 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 055. Outra leve avançada. Papa Serra, copia o controle. Papa Tango Zulu, Papa Serra, controle. 255, fala 45 direito, só 1, 2, 1, 2, 1, 9. Boa tarde, Celé 6255, Libró. Celé 6255, parque Alfa Juliette, portão 04. Juliette 04, 6255. Bono 556, observe o parqueamento do Avianca no portão 08, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Gente do Avianca, portão autorizado, Bono 556, porta da táxi. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. 4.000 no 022, gente, está entre 290. A Esfraero acabou de reposicionar o senhor no parque, o portão agora é o 5. Desculpa, qual o portão? Portão 5? Afirmo, portão 5. Ok, muito obrigado. Retorno 20, o chefe seu transponder não recebeu mesmo. Retorno 20, faça um cheque no transponder, não recebeu mesmo. Só confirmo, não está recebendo nenhuma informação ou resposta primária? Eu recebo o alvo primário, porém não recebo o modo alfa e o modo chat. Dois 290, desça para 2.000 pés, autorizado LS XB da pista 90, rapaz estabilizado. Passará estabilizado, 2.000 pés, na 3.290. Economia 3 horas e 24, BOB 165, alternando Campinas. 3h24, 165 Campinas, é isso? Afirmativo. Parte autorizado e a parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 022, gol 1556. Parte Índia, ponto de espera 295, obrigado, boa tarde, 1951. 1556, fique atento apenas ao término do parqueamento do Avianca no 05. 1556. Chega reportando o setor, vento no aeródromo 160 graus 109, decolagem a critério, reparte para do Salvador, até o Romeu Golfo. Salvador, 4076. O 4076, só uma identificação, oi Mário para interceptar a chegada, reporte no ideal de corrigindo, desça para o nível de voo 060, hoje chama 022. Até Romeu Golf, decolou agora os 5-0, alguma transferência? Guarda a transferência até Romeu Golf. Bom, no 962, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 022. 070-022, o 9. E a vez ele passa a Mari, a gente vai ser para entender. Boa aliança, que seria pro aí. Negativo, mantém o PCD chegada. Vai ser, vai passar a Mari, a gente vai ser para entender. Afirmativo. Controle, a Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, mantém-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Vai ter condições visuais de 500 pés, reportará no local do sobrevoo, hotel Romeu Golf. Estabilizado. 3290, completo final do procedimento LX e LX X-Ray, chame torre na sequência 118-95. 118-95. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, fique atento a tráfego em aproximação, sem interferir com o mesmo. Tá, visual com o tráfego, não vai interferir o hotel Romeu Golf. Pulo Papa Serra, mantém o corredor Vera Cruz, reporte no Através de Paris. Estimação guardando pista livre. Guardando pista livre, 3-0. No 790 solicitou puxa e estacionamento? No 790 na 114. Autorizado, chama pro táxi. Chama aí pro táxi, 790. Bom, no 962, confirme a velocidade indicada. 2-5-0-962. Cliente, vamos no 962. Confirme ainda manter registro 2-5-0 pelo centro ou pode ser? No 962. Mantenha a velocidade 2509. E 290, ponto autorizado, pistão a 0, ventona 70 graus, 109. Livre pouso no 0-3-2-9-0. Pouso 5-5-6, decolou 5-4, controle 1-2-0-8, meu voo. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. 5-5-6. Caju, aos 40 da próxima. Cliente 1-5-4-0. Dispatch, good morning, go 1-5-5-6, out of 1000, climb 360. Go 1556, radar contact on departure, climb to flight level 360 via the departure. Dial 360, go 1556. Com 20, confirme a altitude que está mantendo. Nível 050, retorno 20. Cliente, mantenha 050. Controle, jump 3216, boa. Tampres 216, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste 1-0-5-1-0-2-2. 1-0-2-2, F-280, aciona 290, solo ao 56, direita solo 1, 21 decimal 9. 219, tá, 3290. Solo ao 3290, livramos, boa tarde. São 3290, táxi Alfa, chamamento de Juliette. Compasso da Juliette, são 3290. Solo 1790, a bordo 110, autonomia 634, de Alfena, não consigo, não sabe mais. Repita apenas o PLB. 1110. Táxi via pátio principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1022, gol no 790. 1790. Avô 4076, tráfego separado, desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. 4.022. Poderia confirmar o horário de plano? Tá por 27. Cliente no 864, aguarde. Confirmo. Patrulha Salvador, bom dia, Força Aérea 2583, informação aqui. Para 2583, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 090, ajuste no 022. Via chegada Mari, desça para o 090, Força Aérea 2583. 302, na 3290. Corre Salvador, uma boa tarde, com 790, vamos com o computador de 7 a 1. Bom, na 790, bom dia. Linha de cola, pista na 0, vento 180 graus, 109. Ah, linha boa, 790. Sala Azul 4463, bom dia, boa tarde. 4463, um minuto, com a pilha. Nossa, escuta, só aquele que disse. Interlagos, reporte rotatória. Reportará a rotatória, Zulu Papa Terra. Retorno 20, vetoração para sequenciamento. curve à esquerda na proa 010, seu limite é o localizador. 010, setor 2A. Romeu Golf. Setor 2-0, controle. Opa. Quando no solo, faça um checamento, faça um check no seu equipamento transponder, pois em nenhum momento foi verificado a operacionalidade do mesmo, ok? Informação, mesmo sendo checado no solo. Apenas para sua informação e coordenação junto à manutenção. Voo no 556, chame o centro Recife, frequência 1251, no alternando 3395. 1351, 4076, desça para 2000 pés, autorizado LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 1476. Sete nove zero, decolou 1500, direita, solo 121 decimal. Considere. Show de controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, contigo. Eu, na sétima tela, obrigado. Amanhã, passando 90. Bora, nós chamamos controle. Vai atingir o 080, então 3216. 3216, desce para o nível de voo 050. 050. Controle Salvador, continuo na sétima tela. Sétimo Ouço, após decolagem, curva direita na Dael Leverume. O controle 1208 e o código de transponder 5055. Solidário 360, decolada 10 na Dael Leverume. Recepção P90, 1208, controle 5055, transponder 8, chanel 6213, está no 8. Na 213, correto, chama para puxa acionamento. Chama, né? 0790. Salvador, Zulu Papaserra, já visual com a final da 17. Catango, Zulu Papaserra, chame a torre na frequência 198, decimal 9. 295, Zulu Papaserra. Controle, autoriza a descida do Netuno 20 para 2 jantais? Netuno 20, desça para 4000 pés, ajustando a 022. 4.000, 1022. 962, continua na primeira vez de altitude. Realizar a espera na curta final da pista na 7? Afirmo, mantendo ainda a velocidade um pouco mais alta, Zulu para a Terra. Prioridade final na 7, reporta na curta final, Zulu para a Terra. Reportará na curta, Zulu para a Terra. Voo 1962, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 90, reporte quando estabilizado. 2000, reportará estabilizado 962. Olimpo 08, mantenha-se em condições visuais, decida a critério no setor, reporte 40 milhas, Salvador. Decida a critério, reporte 40 milhas, Salvador. Retorno 20 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 110. 110 para o localizador, retorno 20. São 3216, com quem está a velocidade indicada? 250. São 3216, reduz a velocidade para 2009. 3216. 864. Correto, 864, chama para posicionamento. Azul 4463, pronto para cópia. 4463, pronto para cópia? Prossiga. Ilhéus aprovado, nível de voo no 80, via Golf 677, subida coral, curva direita, pista 10, código 0265 e o controle no 208. Ilhéus 1463, aprovado 180, Golf 677, rota do plano para Ilhéus, nível 180. Decola na torcida coral, controle direito, pista no 0, 0265, transponde e controle 208, 1463. Correto, chamo para posicionamento. Chamaremos o portão 1, obrigado. Final da 10, Zulu Papaterra. Zulu Papaterra, condições de se enquadrar como número 2 para a Porto Salvador? Afirmativo, Zulu Papaterra, já reduzindo. Gente. Azul 4076, informou outra leve, a sua esquerda não interfere com a aproximação. Sim, a gente tem mesmo respeito. 7 de via esquerda, pro 050 por 10 milhas. Sente autorizado desvios, gol não 790, reposte por termo de desvios. Reposta o termo de desvio, gol não 790. O 962, estabilizado final não 0. Bom, no 962, complete final do procedimento LSXV, chame torre na sequência 118, decimal 9. 2 quanto? 118, 9. Controle de Mano Papatango, Eco Delta Fox. Qual destino? Siri, ok, só um minuto. 22. Civil 3000, Costa Aérea 253. Plan 3216, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 340. Seu limite é magnético 120 de siga. 340, alimentada pela magnética 120, Plan 3216. Retorno 20, deixa para 2007. Reporte quando estabilizado, autorizado ele é. Retorno 20, está batendo 3 mil pés, se possível solicita 2 mil. Retorno 20, autorizado 2 mil pés, livre LSXV, reporte quando estabilizado. 2 mil por LSXV, reportará estabilizado, né, para 20. Retorno 6000, portaria 253. Para 2583, desce para 4 mil pés, ajuste no 022. Desce para 4 mil, 22, 23. Retorno 20, complete com curva direita na proa 120. Direita 120, 20. Para pátio? Pátio 05. No 045, inicialmente saiu no meu pés corredor axé, primeira curva direita, código 01122 e o controle no 208. Estimativo, TAM 32 no meio. Salvador, usa também a 356, a tranquilidade está cruzando 200 para o 750. Decola? Para o nível de voo 050, ajuste no 022, ação de identificação. Yamaha 050-1022. Sente-se por meia 2583, confirme sua velocidade indicada. Mantendo agora 2230. Passara 2583, reduz a velocidade para 2009. 200 nós, 2583. Ogo na 790, cruzamos 210, retornando à rota. TAM 3216 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 110. Desça para 3 mil pés. 110-3000-3216. Torno 790, chame centro Recife, frequência no 2085, alterna no 2545. 2085-2545, boa na 790, obrigado. Táxi no Pátio 5, estamos entrando para ingresso. Botamos Zulu para a Serra, liberamos frequência estacional, boa. Qual foi o coordenado do transporte, Zulu para a Serra? Muito obrigado. Vai ser a 3 a bordo, com 2 horas de autonomia, com local corredor forte para a nossa autorização. Paciente a informação, filho. Gente, um minutinho para a cópia. Força Aérea 2583, aguarde a autorização da ILF. O nosso ponto agora seria o Serra Dito 369. Pode ir para o Serra Dito 366. Dois, um no meio, tá abrindo à direita, pronto, 85, senão não vai ser interceptado nunca o localizador. Zona decimal 9. 309, obrigado. Mantenha a proa 120, para interceptar o localizador. 3296. Essa era 2583, é autorizado o ILS Whisky na proa do Serra Vitor 368. 368, Força Aérea 2583. 3296, desça para 2.000 pés, reporte quando estabilizada. 2.000, reporte. Retorno 2.0, estabilizado na ILS da 1.0. Retorno 2.0, complete final do procedimento ILS Express, chame torre 1.18, decimal 95. 1.18, 95, retorno 2.0. Essa era 2583, vou ir na proa do Serra Vitor 368, a pro ideal a 360. Estimativo Serra Vitor 368 saindo agora. Você desça para... mantenha 4.000 pés, o Força Aérea 2583, aguarde para descer. Proa do Serra Vitor 368, mantendo 4.000, 2583. Conforme rota do plano de voo, a subida será da El, Leda, Mótima, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5063 e o controle 120, decimal 8. Informativo, autorizado nível 320 São Paulo, a rota do plano de voo, saída decolada 10 com curva à direita da El, Leda, Mótima, 5063, 208, controle 3745. 3745, alojamento correto, só para posicionamento. Chamarei. O 1962 deverá manter posição antes da Juliette. Seu portão encontra-se ocupado neste momento. Sabatão Oscar Golf e uniforme na escuta do solo? Oscar Golf uniforme, só confirmando o plano Salvador Salvador, corredor forte 20 milhas. Oscar Golf uniforme. Pronto para cópia? Liga. Autorizado, Salvador Salvador, o número PES. Corrigindo nível de voo 055, após decolagem, curva esquerda, corredor forte, restrito inicialmente ao 1.000 pés. O código transponder é o 0167 e o controle em 120, decimal 8. Esse é o candidato de voo local, Salvador, Salvador, corredor forte, até a seguida, nível 055, decola da 17, com curva esquerda, 1.10, até a liberação do controle, controle o transponder 01667, controle. Sabatão Oscar Golf uniforme, cotejamento está correto. Só lembrando que após decolagem a curva esquerda, acionamento táxi de decolagem agora 14.18.95, me confirme pátio e o Belber. Turbo, 02 a bordo, 45, andar a bypass. Sim, chame agora 2.18.95, bom voo, Oscar Golf uniforme. Obrigado, Oscar Golf uniforme. Sala azul, 4463, posição 1, puxa para lá. 4463, autorizado, chama para o táxi. E depois eu estou na meta, 4463. 3296. 3296, completo final do procedimento LSXB, chame torre 118, decimal 95. Pronto para táxi no partido sul. 00, segue conforme rota do plano de voo. A subida será Arco, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pista 17, código 5046 e o controle em 120, decimal 8. Salvação Guarda Tota Fox, está autorizando o táxi, reporta na prova para ingresso. Estamos estamos com o atendimento ciente correto, ciente das informações, acionamento, táxi e decolagem. Agora 14295, ajuste no 022, bom voo, Alfa Tango Tango. Fala, gol, 1864, puxa acionamento, gate 7. 64, autorizado. O senhor teria condições de efetuar o pushback um pouco mais à retaguarda para possibilitar a entrada do Boeing da companhia no portão 07? Afirmativa, 06. 864, ciente, autorizado o posicionamento, efetuando o pushback um pouco mais à retaguarda, chama para o táxi. Chama para o táxi. Se avisar o comissário, será autorizado. Até a posição. Corrigindo 1-0. 1-7. Corrigindo 1-0. 1-0. Um 2-0, Saulo Zuno, quase confirma a posição. 1-2-0, já está no pátio militar. Gente, Saulo 1-4, já livrou no hotel, ou se acionar livrou na frequência, né? 1-2-0. Tudo, 1-2-0. 3-2. 1-6, autorizado pouso pista no 0, vento no 60 graus, 1-1-9. Livre pouso 1-0, 3-2 no 6. 1-8, decimal 95. 7-8-9-5, obrigado. Juliette, posição 07, o colega da companhia vai efetuar o pushback um pouco mais da retaguarda para possibilitar sua entrada no portão 07. Afirmativo, está agilizando, então, caso de aberto. 2-2, agora pista livre, que é legal no 0-2-2. 02 aguardando pista livre, com 02583. 356. Salvador, C3745, chuva acionamento no 04. 3745 também é o número 2 neste setor, aguarde 3745. Aguardando. Táxi azul 4463, temos 71 no abordo, 3 horas alternando Salvador. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 022, azul 4463. Direita Índia, com 1022, 4463, ponto de espera 1895, obrigado. Olimpo 08, autorizado a ajustar-se na reta final da 10, da presente. Sempre da presente, então se ajusta na longa final da 10, 1508. 1219, tá 3-2 no meio. 1219. Pode levar na pista, tá 3-2 no meio. C08, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 2295, olho de 08. 129. Autorizado pouso, cabeceira 1-0, posse aérea 253. Só confirmo, 3745 é o número 2 nesse pátio? 3745, o senhor estava aguardando a passagem do aeronave da Azul. Assim que a aeronave da Gol, que também já está finalizando o pushback para não atrasar mesmo, vou liberar, assim que passar a sua cauda, vou liberar o seu, tá, seu pushback. Mais 2 minutos para o seu pushback. Só 2 segundos. Bom, claro, Nacional Web Delta Fox. Gente, eu vou dar um Web Delta Fox, mantém a cabeceira. Temos aeronave já passando este ano. Web Delta Fox, confiou? Mantém a posição. Da pista 10, rapaz estabilizada. 2000, rapaz estabilizada, 6356. 10. Código 5077 e o controle 120, decimal 8. Rio de Janeiro 360, rapaz 144, decolando na 0, curva direita da Euleda Bidev. Aciona 5077, controle 120, decimal 8, chame a 6254. Correto, B254, chame para posicionamento. Parado, 6254. Fala, chame a 6213, estando no pushback, acionamento está no 8 e aguardando o rapaz para remover o ping. 2-1-3, quente, aguarde. Obrigado. 895 da Terra, tem alguma pré-estimada, Sari? Mantém nessa frequência, taxia via Alfa, pode chamar na Delta para cruzamento. Tá livrando, mantenha a taxia Alfa e chama na Delta para cruzamento, 253. 1864, taxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1021. Ok, 21, então, vai via Índia, ponto de espera 1895, boa noite. Área da Juliette, visual com gol, tá 3296. 3296, ingresso Juliette, portão 03, agilizando, 3296. 3296. Tango Victor Charlie Hotel, acione identificação. Tango Victor Charlie Hotel, contato radar 72 milha nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 100, após esconde voo e na proa de Bonf para interceptar a chegada, reporte no ponto de descida. Solicita a proa do VOE, senhor, de intenção, mas pronto ao cancelamento do plano do instrumento. Gente, mantenha a proa do VOE, reporte no ideal de descida e para modificação de regra. Um minutinho, meu 203. Papa Tango Eco Delta Fox, tem condições de decolar de imediato, pista no 7? Autorizado a decolagem, pista 1 no 7. O vento, 180 graus e 9 nós. Pista 1 no 7, Eco Delta Fox. Meia 2 no 3, puxa a cena, portão 8, chama para o táxi. Camarada, portão, sou 62 no 3. 1864 na escuta? 64. Taxi via Índia e, se possível, deixar a nave totalmente fora do pátio para liberar o pushback no portão 04, por gentileza. 28, 64. Exato, sério, 253. Para o táxi. 04, chama para o táxi. Seria o à esquerda. Se fosse a 253? Afirmativo. Agilizando até o pai de autoridade, está autorizado. Agilizando. Meia completa, final do procedimento LSX2, chame torre na frequência 198, decimal 95. 895, obrigado. Aos 21 no controle, em 120, decimal 8. 208. 308, 108. Tente limpo 08, solo os 21. Mantenha a posição e aguarda para ingresso na alfa. Batei posição, aguarda para ingresso na alfa, Olimpo 08. Olimpo 08, está autorizado ingresso na alfa, reporta na delta para cruzamento e bate militar? Na delta para cruzamento, afirma a três. Tenho muito... 6356, a estação está 2 do estrelão, visual. Fechando 6356, agora pista livre, o QNH 1021. 1021, anúncio está livre, 6356. Livrou a pista, Fosséria 2583, obrigado. Gente, Fosséria 2583, livrando frequência da estação na rua. Sucerino 025045. 8, mantém a posição na delta, estamos olhando a sua pulsa. Mantém a posição na delta, o 8508. Direto, Siri, qual nível? Subida para o 045. Para o vento, 180 graus, 109. Pelo pouso, 356. Hora 30 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de voo 055, ultraleve avançado. Ciência, controle, calotão, vai descer até o 070. Papai Uniforme Lima, Serra Novembro, informa o tráfego, posição 2 horas, 29 milhas, rumo oposto, cruzando 090 em descida para o nível 070, Papa Alfa, Tango 4. A bordo, 3, 6, 4, 6, 2, 1, 3. Gente, agora sim, 6, 2, 1, 3, aguarde para iniciar. Aguarde. Salvador, boa tarde, voo 2067, gente, da Silva, autorização Guarulhos. 2067, só um minuto, como agora ele... Escuta. 017. O 2067, pronto, copia? Pronto. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Brasilo 10, Salvador. Da Elde da Moa tiver subida, primeira curva direita após decolagem, pista no zero, código 5105 e o controle 1208. Hotel Salvador, boa tarde, o 13144, está de 13144, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1021. Sim, 13144. 3895 para o táxi, com 196, 4 horas e 15, confirme. Para iniciar, táxi 3895. Agora 3895. Solo 137, 45 para o táxi, 162, com fim 3,54. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera 2895, ajuste no 021, no 3745. No 021, 1895 no ponto de espera, 3745. 0 graus, 109. Azul 4463, vai lá manter. Afirma. 3895, táxi autorizado via parte principal Índia, no ponto de espera 2895, ajuste 1021 no 3895. Segue na hora, corte a planilha, parte com Índia. Chegou 2895. Chanei 62. O Xané 62 no 3, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 021 no Xané 62 no 3. Táxi via parte, a ponte espera 1895, Xané 62 no 3. Xané 63, eu pedi. 19. Ótica Golf Uniforme, autorizado, ingresso no 7, reposta a cabeceira pronto. Papá, papá, alfa, tango, tango, decolado aos 2,6, chama o controle no 20 decimal 8. 1208, graças ao alfa, tango, tango. Afirmo, 3895 e para o tango 3745 também. Ok, muito obrigado. Boa tarde, contato radar, subiu, mantém nível de voo 100. Que é a saída água. Boa tarde, senhorita, Alfa Tango Tango, autorizado então a centena, sai da aba, Alfa Tango Tango. Pedrinho. Afirmativo, senhorita, Alfa Tango Tango. Direto alerta o Alfa Tango Tango em ascensão para nível de 100. Gente, uma centena, direto alerta, graças, senhorita, Alfa Tango Tango. Patango Vitor Charles, até o desço e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 021, reporte para a modificação de regras. Ok, 4 mil no 021, vai apontar para a modificação de alazão. Alô, São Batista, 3223, emitindo informação para a autorização Brasília. Um minuto, cópia Brasília 3223. Confirme. Um minuto para a cópia Brasília. Claro, 4463. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 180, após 2000 vai direto Coral. Positivo, sobe a 180, 2000 vai Coral, 4463. alerta, 517, o Papa Tango é Golfo de Porto. 7, Papa Tango é Golfo de Porto, mantenha a cabeceira no 7. Concedo. Transfere informação, recepção mantendo agora 4.800 pés. Agora 4.600, passando pela 4.500. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Perto Luno, 7. Subida árvore, transição elétrica, primeira curva direita após a decolagem, pistão no 0, código 5113 e o controle no 208. Vídeo de altímetro 1021. Autorizado, manter o perfil em descida para 3 mil pés, livre da restrição de altitude em etapa. Júlio Bosch. Decolador 30, controle no 208. No 208, boa noite, 64. Platão Gosta, Golf Uniforme, traseira decolagem de cabeceira 17, o vento no 90 graus, 10 nós, conforme instruído, o mantenho no 1000 e reporta para cruzamento. Já reporta, o Platão Gosta, Golf Uniforme, iniciando. Boa noite, 64, contato radar, suba para nível de voo 350, após 2000, voo e jama. Ok, estado para 350, após 2 mil pés, voa jamo, gol 1864. 4530, alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinhar, mantém, 3745. Então, acho que o golfe uniforme já inicia, de imediato? Iniciando, Oscar, golfe do 4. 4-4, tem condição de voar na proa 045? Quer que a gente voe toda direto? Negativo, tem condição de voar na proa 045? Então, 045 é tudo. Convertida na proa 045, tem como limite o localizador, aguardando a última proa para interceptar o lote. Esquerda para 045, descendo para 3 mil pés, dá 3144, aguardando a última vez. Roger. Curativo, iniciando, Oscar, vamos para o uniforme. Gente, iniciei a reposição do campo, Oscar, com o uniforme. Uniforme. Autorizado a descer até 2 mil pés, ajuste de altímetro no 02. Vale ser virado para 2.344. Controle, o vídeo de alotel vai atingir 4.000. Propõe a mudança de regra da presente, solicitando a rotatória, pô, o de alotel. Você sabe até a regra de voo modificada usando o 533. Desça em condições visuais para 1 no pés, altímetro 1021. Voo e rotatória, reporte quando visual com campo. Ok, descendo para 1000 pés, rotatória, reportará visual com o campo de alatão. Na 3144, 32 milhas sudoeste de Salvador, reassuma a navegação Voo e Duna. Está autorizado a sinal ILS X-Ray da pista no 0 em forma estabilizada. Voto Duna, na 3144, poderá estabilizar. informe, chama o controle no 208. 208, prossiga o Fox. 3745 para a separação de tráfego, mantenha a cabeceira mais 2 minutos. Gente. Oi, só mais 1 minuto, né? 3745. Quatro radar, 1.000 pés, corredor forte, aguardando para a sanção. Fox, cagou, filho, Fox. Controle Alfa Romeo, Hotel Romeo. Alfa Romeo Golf, prossiga. Alfa Romeo Golf, retorne de mais pelo setor norte. Alfa Romeo Golf, efetue cruzamento da final da piscina 0 entre Duna e Simbra, 506. Aguardando transferência de comunicação. É, controle, está autorizado, vai manter mais 20 minutos aqui no Brasil. Então, autorizado, reporte para regresso a Enrimar, Hotel Romeo Golf. É, bom, tá na hora, até o segundo. Seu a intenção é atender até o nível 055 e se afastar a quantas milhas de Salvador? No máximo 35 milhas, o seu Golfo uniforme. Entendido, 30 milhas de Salvador? 35. 35, sim. Seu Golfo uniforme... autorizada a extensão a nível de voo 055, reporte para o controle afastado 20 milhas. Reporte, Alfa Golf e Uniforme. Controle Salvador, Gol 964, pode salvar direto para Aracaju. Do 4463, após Coral, voo e o COV. Após Coral e o COV, 4463. Controle Salvador, Gol 964, pode salvar direto para Aracaju. 864, aguarde coordenação. Aguardando. Patão Gosta é o Golfo Uniforme, informa o tráfego 11 horas 9 milhas com rumo sudoeste. Papa Alfa Tango 4, cruzando 2.800 pés em descida para 1.000 pés. Gente, Papa Tango Gosta é o Golfo Uniforme. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, tráfego 10 horas 8 milhas rumo nordeste, um Charlie 208, cruzando 2.000 pés em ascensão para nível de voo 055, mantendo o litoral. Gente, Salotão. Na 3745, boa tarde, contato radar, suba via da El para nível de voo 320. Via da El para 320. 3804, acione a identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. Altímetro no 021. 050, confirma? 060, via chegada a Mari. 060-1021-3204. Abatango Eco Delta Foxtrot, reporte quando pronto para a descida. Oscar Golf Uniforme, quando possível, ser estimado para regresso a Salvador. Máximo mais, apresente mais 20 minutos, Oscar Golf Uniforme. Obrigado, em mais 20 minutos, o regresso a Salvador, o Oscar Golf Uniforme. Afirmativo. Por tarde, até o qual a altitude que está mantendo? Vai atingir 2.000. Desça para 1.000 pés. Reporte visual com campo, Vitor Charlie Adel. Gente, Charlie Adel. Runa 864, semicentro Recife, frequência 126.85. 126.85, Runa 864. Controle Salvador. Boa tarde, passaria 2230, livrando de 1970, ciente da Lima. Passaria 2230, boa tarde, senhor, identificação dessa via, chegada a Man, para nível de voo 070, altímetro no 021. 021-80, tá usando 029. Iniciando, tá 3295. Bora. Controle, dá visual com o campo, Tela Hotel. Sou Charlie Hotel, aguardo transferência de comunicação. Mantenha a espera, temos a aeronave já passando, viu, né? Tango Vitor Charlie Hotel, chame agora a torre 198, decimal 95. 1895, Charlie Hotel. Oi, boa tarde, é o Papa Tango Victor Charlie Hotel. Papa Tango Victor Charlie Hotel, prossegue na proa da rotatória. Reporta na vertical, é mesmo? E apenas confirmando, pista no 7, o pátio. Ah, a intenção, senhor, se possível, o pouso não no 0, nosso pátio é o número 3. Confirma, número 2, seu pátio? Pátio 3. Gente, o pátio 3. Mantenha a aproximação para a rotatória e reporta na vertical da mesma, forma o tráfego preferencial já na 1-0, após ser autorizado a girar a base curta. Ok, já na rotatória, vai reduzir aguardando o seu hotel. Corre 1-1-8, decimal 95. 18-95. Eu tenho 395, decolando os 40, controle no 208. 08, 32, 95. Torre Salvador, boa tarde, Zan 3144 estabilizado. Tem que ser 3144, tira aproximação, reporta baixado e travado, QNH 1029. Já estamos baixado e travado. 3144, avistado, livre pouso, pista 10, o vento 170 graus, zona 1 no norte. Livre pouso para o Zan 3144. Oi, o Vitor Hotel está visual com o Zan 3144. Poderia prolongar a perna e encaixar com o número 2 para 10? Sim, para botar o Vitor Hotel, estou autorizando então alongar a perna do vento. E curta para 10 a retaguarda do tráfego. Ciente, Alabel. Errado, mantenha nível de voo 055. Chame o controle Aracaju para instruções, frequência 120, decimal 3. A frequência Lima Serra 90. Pode valer, está 3895. 3895, mantém o perfil de saída. Mantendo o perfil, está 3895. Só 20, decimal 3. Tango Eco Delta Foxtrot, serviço radar encerrado 52 milhas sudoeste de Salvador. Desça para o altitude de tráfego de Barra Grande e tem frequência livre para auto-coordenação. Papapá, Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango, na fruta, controle. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. 1288, 120, Sarita Grado, Alfa Tango Tango. O 3804, desse mantenha 4 mil pés livre da restrição de altitude em casa. 4 mil pés para o Zan 3804. Seis 745, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251. Zan 3144, salva os 43, livre à direita, chama só 21-9. 21-9. Parede 2230 desse, mantenha nível de voo 050. Hotel, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 10, né? É, de alazão. Parede 2230 desse, mantenha nível de voo 050. 050-2230. Tá, à direita, via pátio, Índia, corrijo, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1021, Oceané 6254. Índia, 19, 1895, Oceané 6254.